Conversas da Abaladiça, um café taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. 22º episódio, o estripador sónico Dominguizo e o segredo de Picamiolos, contado pelo carteiro. Oh, esteve a chover. Oh. Calça as tuas galochas. Oh. Olá, galochas. Tenho um trabalho para vocês. Olá. Olá. Olá. Tenho de vir lá fora e manter os meus pés secos. Uhum. Isso mesmo. Os teus pés vão ficar muito quentinhos aí dentro. Este branco é maravilhoso. Branco? Olha, eu não posso ver branco. Por causa da gota. Não. Coxo. A gota é a gota? Cerveja que é mau. E fico rouco. A cerveja tem duas partes. Que eu vou ser. Olha cá, pá, que as andas aqui ao pé da gente, fala daqui a gente. Andas a falar um bocadinho também, que a gente só vai dizer as neiras. Vais ver o que é um problema a falar de parvoíce. Queres sentar aí? Queres sentar aqui ao pé de mim? Queres sentar aqui ao pé da mãe? Queres? Podes, olha, podes ser. Era que te queria sim, pronto. Queres é tua? Já não, já não. Vá, fazes tu. Não, tu é que fazes. Não, tu é que fazes. Ah, não. Tens um segredo? Tu é que tens o segredo para revelar? Não. Isso é tirar a palhinha. Quem é que tira a palhinha? Isso é lá para a frente. Fica para o fim. Então hoje temos as conversas da Abaladiça, primeira grande edição de verão, em missão Abaladiça ao domicílio. Em vez de estarmos, como habitualmente, ou no Rafa, ou num Tasco, uma aldeia perdida por aí, estamos na casa dos nossos convidados. Exatamente. Basicamente somos uns penetras. E estamos aqui nesta bela aldeia de... Alcaria. Já. Não é o Alcaide, é a Alcaria. É a Alcaria, desta concelho, vez é a Alcaria. Limite do Conselho do Fundão. O limite do Ovo. Então. Limite Norte. Que esta Alcaria é imensa, pá. É. A área geográfica da Alcaria é imensa. Sabes porque a freguesia bate? Não. Vou ver-te. Ah, é por causa disso. Previseu, Fundão. Previseu, Fatal. Mas pronto, o fim da Alcaria é o princípio do Conselho da Covilhã. É o final das encostas, das fraldas do Zezo. Que porra. As fraldas do Zezo. Não é verdade? Tu às vezes passa ali embaixo. Sim, faz à janela e vês, ali ao fundo. Hoje também é um programa de boa saúde porque os nossos dois convidados, ou nós é que somos os convidados deles, a Silvia e o David, que vivem aqui em Alcaria, depois já nos contam um bocadinho como é que vieram aqui parar, são os dois enfermeiros. A Silvia é enfermeira no Centro de Saúde do Fundão e o David no Hospital da Covilhã. É tudo a mesma coisa, não é? Não. Não é o Centro Hospitalar da Cova da Beira, não é tudo não, igual? Não. Ah, então não são colegas de trabalho? Não. Pronto, já não é. O Hospital do Fundão é que pertence ao Centro Hospitalar, ao Centro de Saúde. Cuidados pertence... diferenciados, cuidados de saúde primários. Pronto. Dois enfermeiros em Alcaria, o que estão aqui a fazer? A viver. Sim. Vimos cá a dormir. Ainda por cima da vida, não é da Alcaria? Não. É dois Domingues. Essa é a minha pergunta. É do Domingues. Eu sou do Domingues. E a Silvia muito, ainda mais longe. É. Exatamente, que é do Carvalhal. Vila Nova de Gaia. Ui! Distrito do Porto. Dás-me licença, em relação ao Robert é do Carvalhal. Sim. Isso é a tua perspectiva. Mas essa será sempre a nossa. Então, mas tu és do Dominguizo, que é aqui ao lado, não é? É só passar o rio. Então, tiveste que ir buscar uma colega e amiga e mulher e camarada enfermeira. Pois. A Gaia, que não havia cá. Sabe. Mas lá, eu gosto de entender como é que se conheceram, onde é que se conheceram. Não sei quem é que foi buscar quem, atenção. Sim, sim. Porque a música aí, isto também é um programa que vai ter músicas, a música tem um papel interessante. Aliás, foi um motivo da conversa da Abaladiça, não é? Depois, entretanto, surgiram outros. Mas pronto, conhecemos-nos no curso, quando estávamos a fazer o curso de enfermagem, em Castelo Branco. Então, tu vieste para Gaia, para Castelo Branco, para fazer o curso de enfermagem? Um bocadinho perdida, mas sim. A pensar que tinha entrado em Braga, mas vim parar a Castelo Branco, sim. Sim, vocês foram colegas de curso, no mesmo ano, sim, da mesma turma. Sim, sim. Durante o bacharelato, sim. Entretanto, depois namorámos, fomos para Lisboa trabalhar e estivemos lá. Entretanto, tivemos para aí um ano sem nos ver, lá em Lisboa. É muito regno, assim, uma pausa. Como... A pausa para reflexão. Exato. É bom que depois assim, a pausa para reflexão. Mas era mesmo isto que queríamos, muito não é? Bem visto, por isso é que está a voltar a fazer estes anos todos. Sim, sim, tivemos lá notas. Tem duas filhas maravilhosas. Ah, uma delas está aqui à presidência da mesa. Olá. A dar-nos sol. Olá, sol. E pronto, e quando se vai para Lisboa com 21 anos, a ver. E pronto, e vem-se praticamente com 30, não é? Foram essa década de vida praticamente. Mas esse apelo comum da enfermagem ou da área de saúde foi para ti? O que é que foi o chamamento para cada um? Pai, eu era daquelas miúdas que brincavam aos médicos. Sim. Não é? Médicos, porque era o que se dizia. De fazer os curativos às bonecas, de fazer os curativos aos amigos que caíam. Também fazia experiências com animaizinhos? Só não. Com os peixes, quando morriam com excesso de comida. Não, só com os peixinhos, porque morriam com excesso de comida. De resto, não. Aí, uma baladinha. Não é nada. O que é que estamos a beber, David? Que isto é outra das coisas que vamos falar, que vimos, é uma das tuas novas velhas paixões. Estamos a beber aqui um 70-30, aqui uma edição limitada da Cova da Beira e da zona de Pinhal, ou seja, 70% é Cova da Beira, 30% da zona de Pinhal. Também tem um ótimo. Que sublime que mantém de Pinhal. Pronto, interessante. Mas sabes que aqui o Jerónimo não pode só beber tinto. Sei. Não podes beber branco, mas ele está a beber aqui. Não podes beber, porque as bebidas brancas têm que ser, bebidas frescas. E a bebida fresca dá um bocado da voz. Depois fica rouco. Temos aqui uma prima atenção. Por isso que os brancos são. A sua voz é uma voz rouca. Até aqui o líder dos Matarazzo tem cuidados especiais com a sua voz. Podemos já tudo o que faça mal é bom para a voz. Temos aqui, contrário, está aqui dois técnicos de saúde, podemos perguntar. Acham que o Jerónimo, como é que um conselho para o Jerónimo preservar bem esta sua voz cristalina? Mas esquece-se, estavas a falar do vinho. Mas pronto, o que é que eu estava a beber? Jerónimo está a beber a garrafa 858 de 1800 aqui do... Estás a beber o especial? Do fundão. Mas aqui eu só me invito do fundão. De 8 bicas, pô. Mas passas... Não. Espera aí, nada de dizer mal de bicas. Nada de dizer mal de região. 8 bicas é o vinho que eu mais gosto de beber. E por uma razão muito simples. Porque é mais fraquinho. É mais fraquinho. É aguado. Se bebe bem e que dá para conviver. Dá para... Bate devagarinho. Algum vinho do fundão, também tem algum vinho do meu, que tem medo para lá. Então, se calhar, alguns aqui, nesta adega do fundão Prime Selection, tem lá uma dúzia do fundão. Se calhar. Do Jerónimo. Tens lá o que é? Merlot, não é? Merlot e Torino. Deve ser. Vinhas velhas. Deve ser vinhas velhas. Uvas bilhas. Então, mas voltando aqui um bocadinho à história dos nossos convidados. Que é? Conheceram-se em Castelo Branco, estamos a falar aqui, anos 90? 95. Sim. Como é que era Castelo Branco nessa altura? Ele tinha andamento ou era uma cidade assim um bocado burguesa? Tinha andamento. Tinha. Havia o quê? Discotecas, bares? República já havia? República, sim. República, sim, mas havia um metalúrgico que tinha aberto há pouco tempo, que era... O Credo. O Domus. Era Domus, era Domus. Que era mais antigo. E eu tocava lá nessa altura tanta vez, pá. Eu ainda sou de Castelo Branco. E a alternativa, pois, alternativa. A alternativa era o pé da estação. Era aquela ligação de fábrica. Eu ainda sou do tempo, as primeiras discotecas que eu fui eram os Jimmys, o Domus dos Jimmys. Isso já não é... Isso é Jimmy's não, os Jimmys à entrada ao pé do campo de futebol. Sim, ao pé do estádio de Valdemar. Que era daquele grande amigo, daquele maluco, dos três paus, como é que ele chamava? Os Jimmys, que abriu os Jimmys, era... Ainda bem, há tempos uma reportagem do João Funão. Foi também quem abriu o English Bar, agora não lembro o nome. E o Jimmy's, um grande industrial da Night, e que agora tem uma cena em Madrid. Não é? Tem agora um. Exatamente, agora está em Madrid. Mas ele já. Como é que ele chama, pá? Mas estamos a falar anos 80, hein? Sim, mas ele abraçou. Anos 80, anos 70. Mas ele abriu, na nossa altura, tinha aberto um bar em Castelo Branco, que era o Rubro. ficava no, que agora é a rotunda da Europa, acho que ele abriu primeiro, o primeiro bar que ele abriu, sim. Ele, o primeiro bar que abriu foi o Itz. Isso já é. Bem, isso é um bom desafio para o próximo programa, que é fazermos a história de todos os bares e discotecas. Evolução, por ano. Olha, um livro para uma edição de luxo à cima da Beira Baixa, que é as grandes discotecas e bares da Beira Baixa, que agora já não há. Era o Itz, que era na vida aquela. O Inglaterra. E nós. Então, mas vocês iam onde? Em Castelo Branco. Vamos, a metalúrgica, o Vamos, era mais antigo. Que hoje é a casa do Benfica. Sim, exatamente. Esse bar era para. Era onde eu fui lá tocar. Onde Castelo Branco eu fui tocar tanta gente. Que era do Mata. Do Mata, exatamente. Do Mata. República. O Mata, que é uma figura lendária de Castelo Branco, que era um grande industrial de empresário. Treinador de handball, que tem uma história que eu acho brilhante, que ele era treinador de handball e 1,50m, 1,50m e frenético, e como treinador um dia deu uma chapada no árbitro e foi irradiado. Durante 3 anos não pôde frequentar nenhum campeonato de handball. Passado 3 anos foi readmitido. Passado uns meses deu outra chapada no outro árbitro. Foi bem, basicamente. Mas acho que era um grande jogador natural. Não, antes disso, o Mata foi sempre um grande empresário da noite de Castelo Branco. Certo. Eu quando faz o Domus, aquele Domus que hoje é a casa do Benfica em Castelo Branco, na Praça Velha, junto ali à Praça Velha. Por trás da altura existia lá o Islato. Era a noite fantástica. A República foi uma das grandes e espetaculares discotecas do interior, sim. Muito feita pelo Mata e pelo Passarão. Sim, sim. Sabes por longe a melhor discoteca que eu vi aqui até Viseu. Só o transporte, para a cidade. O transporte do Domus para a República. Olha, pá, foi porque naquela altura a Polícia de Segurança Pública fartou-se de ganhar dinheiro com aquela rapaziada. Aliás, para a rapaziada que vieste lado da República. Mas é, isso quer dizer, a Castelo Branco, apesar de não ser uma cidade universitária, como tinha, era uma cidade universitária, tem o Politécnico, sim, os institutos, tinha muita gente a estudar. Sim, então tinha uma movida. É? Tinha uma vida, uma vida de educação, tinha uma dimensão. Sim. A dimensão da cidade. Ela já explicou a história a brincar aos médicos. Eu tive uma perspectiva mais racional, que era, na altura, o motivo das conversas era a banda, não é? Eu na altura interessava por aquilo e queria divertir. Eu tinha uma perspectiva. O que é que eu vou fazer? Vou estudar para quê? Tem que ser. É uma pergunta. Havia aquela coisa. Vais estudar para tirar um curso qualquer? Não. Vais estudar para fazer uma coisa, te dê emprego, logo, se quiseres, e que ganhes alguma coisa, que eu nem tinha muito bem o que é que seria ser enfermeiro, não tinha muito bem o que é que seria, não é? Mas tu já tinhas uma banda. Já tinha uma banda. Pois, essa parte é que é interessante. Ou seja, eu fiz a evolução toda do... Portanto, tu foste para a enfermagem que basicamente pensei assim, isto é o emprego que me dá para pagar as contas e posso para ter uma banda e para comprar uma guitarra. E para comprar uma guitarra. Que é uma escolha... Simplificando, é isso. Pronto, e voltamos a essa parte da banda. Como é que isso começou? Começou lá no Dominguizo? Porque lá estava com uma conversa que tivemos ali, dormia no mesmo quarto com o meu irmão, que ouvia heavy metal mais velho, ouvia sempre heavy metal e dava sempre a ouvir. Ouvias heavy metal? Está na altura da primeira música, não está? O metal tem andado forte neste programa. Está na altura da primeira música, não está? Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. A pergunta é, lembras-te desses discos ou músicas que ouvias com o teu irmão assim, a primeira vez que o metal te bateu? Olha, foi por acaso que tivemos, foi a versão dos Sex Pistols do Anarchy in UK dos Megadeth. Essa foi uma das músicas. I am an antichrist, and I am an anarchist. tens para a equidade? Sei lá, 14, 9, não, mais pequenino. 8 ou 9 anos. Ui, o meu irmão é que tinha essa idade. Era a música que tinha escolhido para te... Comecei depois de surgiu um gosto, porque o meu irmão também teve uma banda, só que nunca passaram da fase de conseguir comprar um instrumento. Uma guitarra comprada no professor lá no fundão, como é que chama? Ah, no 3D. Ah, no 3D. Não me lembro o nome do professor. No, o professor... Isso, epa, já me lembro. Como o meu irmão ganhou por um mérito na escola, uma semi-acústica. Semi-acústica. Ele nunca ligou aqui. Luís. E o pai, com 10, 11 anos, comecei a agarrar naquilo, a tentar como é que aquilo se toca, o interesse. Uma semi-acústica. Fui que aprendendo os acordes. Que é normalmente a melhor maneira de aprender a tocar guitarra. Claro, sim. E havia um amigo mais velho que tocava guitarra nessa suposta banda que nunca chegou a ser para além do projeto. E foi-me dando, olha, um acorde aqui, deu-me umas revistas que havia na altura de acordes que se compravam, que não havia mais nada. Pá, e fui aprendendo os acordes e começas a aprender. Guitarra mágica. Essa guitarra mágica é a Bíblia. É o pai do punk rock. É o pai dos guitarristas. Há pouco tempo, esse senhor escreveu as livros, como é que ele chamava? O Cebolo. O Cebolo já falava com ele. E pronto, e a partir daí, comecei a me inspirar entre aquilo que eu ouvia e os acordes que ia aprendendo, mas sempre com interesse mais pelo rock e pela distorção, até que muitas coisas foram... Pá, e depois tive um vizinho que tocava bateria e a gente encontrava-se às vezes a tocar e foi surgindo. E depois o primo dele cantava e depois o irmão... o que é que falta? Falta um baixo. Tanto tocas baixo. Era o que faltava. Há sempre uma coisa que falta. E começou por quê? Isso começou, eu tinha pai 12 anos, se calhar. Depois daí aos 14 é que começou de facto a ficar, a começarmos a gravar umas cassetes e a fazer concertos por aí. E fazer originais não, já era daquela. Só originais. E estava-me ali a tentar lembrar se alguma vez tocámos sempre originais. Quando estou a falar dos originais, é por isso mesmo. Eu lembro quando foi o festival, era o festival rock, o rock festival, não é? Sim, esse festival. Envolver o concurso para as bandas concorrerem, para apresentarem os projetos. Pá, bandas, no fundão. Claro, procuravas-te daquela... Epá, foi um festival. Segundo me lembro, foi o último concerto que a gente... Foi no festival? Que tivemos juntos. No Campo Festival, no antigo Campo Festival de Valverde. Foi engraçado, sim, foi. E eram muitas bandas? Um ambiente... Pai, 10 bandas. Isso hoje era possível fazer, porque cá não sabemos, hoje a gente não está em contato com os putos. Tipo, mas se calhar tipo hip hop, aí uma movida de hip hop. Muito. Mas o Campo de Futebol só que eles não tocam. Onde é que eles tocam? Não, estás a ver? Tocam em garagem. Então fica aí a ideia para a Rádio Cova da Beira. Um encontro de bandas. Tínhamos falado do Portugal Rebelde, que era um programa de música. Uma mostra. Uma mostra. Tipo um termómetro. Mostras. Mostrem só uma alta aí. Se algum de vocês tiver a ouvir este programa, se tem uma banda de garagem, a porta da garagem não abre. Se tem uma banda de hip hop, mas é mais super pop, se toca um adufo ou qualquer coisa do género, é pá, liguem para as conversas da Larissa. É pá, fazemos aqui uma pré-seleção. Fazemos uma pré-seleção para o Fatela Sónica. Exatamente. Por já dizer, é um júri muito seletivo. Um é de heavy metal, outro é música pimba. Esse sou eu. Qual é que é a música pimba? Eu. E ainda estava na dúvida. E a gente arranja aí um gajo que perceba de hip hop para selecionar os gajos do hip hop. Deixa-me ao Vasco. Ao Vasco. Ao Vasco. Fatela Sónica, a 1 de outubro, na bela localidade da Fatela, vão aterrar 10 bandas portuguesas e francesas. É rock puro e duro. Dia 1 de outubro, todos os caminhos vão dar à Fatela. Fatela Sónica. Da banda e nem sequer falamos no nome da banda, que também é bastante original. Exatamente. Era como? Ralph Stripider. Isso era engraçado porque foi uma... O quê? Repete lá que... Era esquisito pronunciar. Ralph Stripider, que é uma palavra que nem sequer existe. Ralph, porque o vocalista era o Rafael, que era o Rafa, pronto, que era. E o Stripider era o Stripider era aquela coisa do. Aliás, esta não foi o primeiro nome da banda, mas. Já foi o primeiro. Já. Stripider era aquela coisa do Jaco Stripador, foi tentar ali associar. Eu tenho que dizer o Jack. Não era bem Stripador, mas. É pá, Stripider nem é português. Vamos ouvir alguns temas deles, não vamos? Vamos ser senhor aí. Discos perdidos. Acho que ele era a música que eu ouvia, eu acho que ele cantava bem, apesar de não ter técnica nenhuma e tinha... Sim, é curioso, é diferente a maneira de ele cantar. E não tinha técnica nenhuma e o que ele gostava de... Que gostava não, de e a maneira como encaixa a voz, não é? É engraçado. E depois já era completamente deslocado. Lembro-me no centro de trabalho do PCP, um dos concertos que demos no Covilhã, em que estávamos a tocar, aquilo é só bandeiras do... Foi-se em martelo, pendurado, e os amanhãs que cantam. Ele começou a saltar em cima das mesas e a rasgar as bandeiras. Ui! Portanto, nunca mais foram à festa do Avante. Nunca mais. Essa era uma das hipóteses. Nem foram convidados. Acho que até éramos, nem sei se posso falar, o Vasco Cardoso, que era uma pessoa que até estimo. Colega de. Que não é deputado, mas pertence ao Comitê Central do PCP, que é da Covilhã. Até uma pessoa bastante competente, pelo que eu conhecia, e ele é que promovia isso. Ele é o presidente da Associação de Estudantes e foi presidente da Associação Académica da UBI, uma pessoa super dinâmica e inteligente. E mandou-nos lá e falou nessa possibilidade. Vimos lá ao Avante, que eles acho que têm cada distrito. Pode levar a tocar de borra. Depois disso, acho que... Já não foi. Os chutes vão lá de casa. Mas a rasgar a bandeiras e... Vai tu! E os fins do lenço. De casa, vai tu! O Rafael era completamente... Faz parte do... Pronto. E ele tinha esse espírito espontâneo, natural, de... Quase de grande estrela, pensava ele. Mas era uma figura engraçada. Era e é, pronto. Já há muito tempo que não o vejo, mas e ele era isso daí a propósito do Dominguinho. Sim. Éramos todos. Pronto. Agora viemos para a Silvia, não? Eram todos. O nosso processo criativo, se pode chamar assim, era... Pai, em casa arranjava ali um riff qualquer que soava bem, ia com o baterista, encaixa. Depois alguém tinha que pôr-me e depois palavras ia, Rafael, vem cá, e começávamos a tocar e ele surgia a letra. Geralmente eram histórias da aldeia do Dominguinhos, tipo, houve uma que era a violação, que era uma história do Dominguinhos, houve aquela que o Miguel fala das gajas do fundão, mulheres do fundão. Discos perdidos. Naquela noite de inverno, porrada em casa é um inferno. Minha mulher de chicote dá-me porrada de morte. O meu filho a chorar e eu constantemente a enfardar, a enfardar. Casadas, o canto do vento, controladas. Mulheres da nova geração, oriundas de outra nação. De outra nação, de outra nação. De outra nação, de outra nação. Naquela noite de verão, naquela noite de verão, de verão. De verão, de verão. Mulheres casadas, o tanto quanto controladas. Mulheres da nova geração, oriundas de outra nação. De outra nação, de outra nação. Mulheres casadas, juntas um canto, controladas. Mulheres da nova geração, oriundas de outra nação. De outra nação, de outra nação. De outra nação, de outra nação. Originalmente não era do fundão, era do Japão. Ah, ok. Mas começámos a tocar aí na. Íamos à Mary e a Silvares tocar. Tocaram na Mary? Esse. grande discoteca em Silvar. A Pérola dos Ex, não sei o que, ele é para levar, em vez de ser Japão. Em vez de ser Japão, ser fundão, que soava bem. Mudou isso e mudou, que há uma parte que ele fala no preservativo. Eu tenho a impressão que uma vez vi vocês estar na Pérola dos Ex. Ele era um bocado, e tu se calhar sabes um bocadinho melhor, ele era difícil, era pouco disciplinado. A Pérola dos Ex. A seguir a letra e os dentes. Está engraçado por causa disso. E a improvisava. Improvisava assim. E tem o outro tema também do Lusitânia Express. Ah, isso era. Ah, pronto. Do Timor-Leste. Sim, Timor-Leste. Foi naquela altura do Massacre, quando foi aquela nativa portuguesa. Onde se reuniu todo o Congresso, no Lusitânia Expresso. Onde se reuniu todo o Congresso, o ex-presidente Ramalho e anunciou Dr. Acas, sujeitos a um imprevisto ou um balaço. No Lusitânia Expresso, onde se reuniu todo o Congresso, todo o Congresso. De cruzeiro até Timor, perto do saco e de terror, Timor-Leste. Timor West. O ex-presidente Ramalho e anunciou Dr. Acácio, sujeitos a um imprevisto ou a um palácio. No Lusitânia Expresso, onde se reuniu todo o Congresso, de cruzeiro até Timor, terra de massacre e de terror, Timor-Leste. Timor-Leste. As regatas indonésias mandar para a Lusitânia Expresso, ameaçando abrir fogo, lá eu fiz o regresso. É eu ter conhecido o David neste contexto, que eu nem conhecia a banda, não é? Conheces apenas como teu colega de IVK, eu tenho uma banda que ensaio, tens uma banda, guitarrista, fui assistir ao ensaio e tal e coisa. E passado tipo 20 anos, encontras pessoas que sabem as letras de cor. Pois é, a Sónia, o Nuno Francisco, por exemplo, sabem as letras de cor. Portanto, vocês marcaram uma época e depois parece que uma viagem para Coimbra a nossa com uma casseta a tocar. O Ralph Stripider, que foi naquela altura em que houve um assassino, uma espécie de Jaco Estripador em Lisboa, que matou não sei quantas prostitutas. Ali tem uma alteração de letra, que não era da Bairro Alto, mas pronto, era o que casal ventoso. Era aqueles termos que a gente conhecia aqui no interior há quase há 30 anos de Lisboa. O Ralph Stripider, tínhamos uma música que era o Saddam Hussein sobre a invasão em 91 no Kuwait. Uma das músicas é, o nosso sítio de ensaio principal era o sótão ali do marinheiro, do restaurante. Da Bordeira no Pique. Que é um bom restaurante, não é? É? Sim. Já foi. Só que, para passar, ele, o pai deles, que era o filho... Sportingista. Sim. Todos. Fanático. Ainda bem. Tinha um... Vamos lá já. Para passar, vínhamos para o sótão, tínhamos passado numa casa que estava alugada. Ah! Boa noite. Eles tinham um chá. Isso é surreal. Esse bicho. E há um dia que os, em que aparece a pessoa que alugou a casa, que era toda nua no corredor, a subir, e o, aparece depois o marido ou o companheiro. Alguma coisa ajeitosa ou não? É, pá, não, não me lembro. Ela era francesa, curiosamente, ela era francesa, ela era do peso e ela era francesa. Estás a ver o que é? Que vivias aqui e aqui em cima tocava. Estavam os putos de 15 anos que chamavam o Ralph e os filhos. Começavam a gritar, vamos chamar a polícia, não sei o quê. Que era, depois surgiu uma música, que era o Alta Voltagem, sobre essa situação. Tocar no sótão. É o mesmo sótão onde voltaste agora? Aquele que tem o buraco? Sim. Então voltou lá agora. Agora há pouco tempo que o... Agora vivo lá o Tozé, que era o baterista, tem-me desafiado, epá, vimos a voltar ali, mas temos, por acaso tem mais de duas ou três, já fomos lá algumas vezes e temos... O dia junto assim a rapaziada toda. É engraçado, mas sem o Rafael, não sei se o Rafael, que, pronto, que tinha que ser com ele, fosse com ele, não... Até onde é que andas, Rafael? Ele está muito bonito. Está em Pulgas. Os senhores ouvintes, o Jerónimo está em Pulgas para desvendar um segredo qualquer, que está a... E que fica... Tu é que estás aí em Pulgas para saber o meu segredo? Fica para caralho. Se calhar não é bem segredo. Jerónimo vai ser pai. Exato. Mãe. Mãe. Mãe. Mãe. Mãe. Para avô. Vai ser bisavô. Fica. Vamos beber mais um deste magnífico vinho que está no... Do fundão. Daniel. Discos perdidos. E a Silvia vai escolher um disco perdido, mas com um desafio, que é um disco perdido nesses tempos de Castelo Branco. Não, mas lembra-me lá, que eu lembro assim, ou o quê? The Breeders, o Cameron Ball. Concertos só pela piada de ver como é que é, por exemplo, Santana. Não gosto de Santana, mas é um ícone. Ah, mas foi um bom concerto, mas tive que fazer uma pausa. Outra coisa, também não aprecio muito, apesar de reconhecer que são top. O Roger Waters. Também, e Scorpions. Sim, senhor. Outra, Madonna. Deixa ver, não gosto, mas deixa eu ver o concerto também, como é que é. Nem é a música só, é o espetáculo em si. Scorpions, por exemplo. Deixa eu ver como é que é. Também houve coisas impossíveis. Olha, uma coisa que gostava de ter visto. Duas. Tom Waits. Não gostavas de ver Bob Dylan? Eu gostava de ver Bob Dylan, mas se me dessem escolher, preferia Tom Waits. E David Bowie. Já não vês? Dos três, dos três, que eu era Bowie e Tom Waits. Ainda pode ver o Bob Dylan, estão vivos. Peter Murphy viu, claro. 55 anos vi o Dylan. Melhores concertos que eu vi. Ele já com a voz fuleira como o caraças. Foi há 3, 4 anos. A Filipa esteve lá no Altice Arena. Epá! Ele disse mal de Bob Dylan. Não acredito. Eu estava ao lado da Filipa e a Filipa disse assim: João, estás a conhecer esta música? Não. Sabes que música é que ele estava a tocar? Blue in the Wind. Eu não me apercebi que estava a tocar o Blue in the Wind. Pá. Cantado pelo próprio. Pelo próprio. Mas isso era da moca que estava? Não estava. O problema era a voz. Era sete bicas que já ia encantar. Não, eu nunca toco a música da mesma maneira. Já sabes que isso é sempre culpa dos técnicos. Olha, por falar nisso, nunca tinha o João Carvalho. Não foi a soprar. Mas pronto, agora estamos na altura de falar da Silvia. Uma casta branca de Oleiros. Será que apresenta a Silvia agora? Não, agora vamos apresentar este vinho que estamos a beber aqui. Nunca tinha provado, mas o David está na sua fase enorme. Estamos aqui a fazer uma prova de vinhos. Então apresenta lá este vinho para esta segunda parte. Epá, é do João Carvalho, que agora tem herdado do Luzial, ali para a zona de Idanha, Cristal Branco, não é? E esta casta Callum, uma casta meio perdida. Que era uma casta romana do tempo. Era um vinho, Callum que há em Oleiros. Que é uma malta nova que está a tentar recuperar a casta e, ao que parece, ele já recuperou algumas videiras do Callum. O João Carvalho, para quem não sabe, que é também a alma da Quinta dos Termos. Portanto, engenheiro João Carvalho, se está a ouvir este programa, por acaso, já sabe, tem que mandar um abraço, manda uma de cada. Nunca tinha provado, mas uma reserva do patrão, Quinta dos Termos. Eu também gosto muito do título. E ele tem esta herdada, esta Lousial, e também tem a herdada do Alto da Lousa, que é ali ao pé da Lousa, terra do Vasco Lourenço, do Capitão de Abril. Ali ao pé de Alcaim. Por isso é que se disse partir a louça toda. A louça. Discos perdidos. Polilongo, o fecho de correr, que já sabe escolher. Eu ouvia quando o telefone. Então, mas tu o que vais escolher é só porque queres escolher ou é uma das nossas convidadas? Não, quero escolher por causa do nosso convidado de hoje, que já é do género de música que gosta. É uma música do Sex Pistols, Anarchy, L'Anarchy, Pour UK. Não é aquela tocada em acordeão, atenção. E não é cantada pelos Sex Pistols. Chupa! Não é francês! É francês, é para um gajo francês. Moi je suis l'antéchrist. Moi je suis l'anarchiste. Je sais pas ce que je veux mais je l'aurai. Je vais semer la terreur dans la rue. Car moi je veux l'anarchie. Anarchie pour Uka, ça y est presque déjà. Des unis, Royaume-Uni, avec ses rêves de prise unique. Oui, moi, je veux l'anarchie. Le temps de la city, c'est fini. J'prends le meilleur et aussi le reste. Je me sers de mes ennemis. Je me sers aussi de l'anarchie. Car moi, je veux l'anarchie. Et c'est la seule façon d'être. C'est le MPLA ou bien encore l'UDA, ou alors c'est peut-être l'IRA. Moi je pensais que c'était UCA. Ouh, un autre pays. On a tous nos bidonvilles. Foi uma música que tu gravaste em França quando andaste lá a apanhar um grilo. Porque há aqui uma história comum de interesses, que é uma coisa sempre engraçada de ver, como é que um casal convive com gostos musicais. As pessoas que quando vivem juntas têm que gostar mais ou menos das mesmas músicas, ou cada, vocês cada um tem um bocado já, a sua... Já parece aquela música do Rui Blues. Um bocadinho. Um bocadinho, sim. Porque, por exemplo, vocês já... Não ouves a mesma música, não, nem estou a imaginar, tipo... Sim, se for muito diferente... Lá está, mas já é diferente, porque eu ouço muita música e tenho, assim, vários géneros, mas não, quase mas... todos... É eclético e ela não se chateia com nenhum. Não. Não, porque vai de encontro ao que eu gosto. Pronto, sim, é isso que eu estava a dizer. Como o Vasco diria, eu sou urbana ou depressiva, yeah. Não? Um bocadinho mais... menos eclético. Mas o facto de ele ter tido uma banda falhada... Mas nunca te falhou a paixão pela música. Não, não. E contigo também é a mesma coisa, vocês são duas pessoas que gostam mesmo de música. Sim, é? Sim. Tanto é que... Há pessoa que vai a outras atividades, nós vamos a concertos. A parte social é festivais, concertos. Estávamos a dizer, às vezes vou ver coisas que não gosto musicalmente, mas tenho curiosidade. Curiosidade de conhecer. A Madonna e Roger Waters. Então vocês sempre foram aquelas pessoas que vão muito a ver concertos a Lisboa e deixam as miúdas entregues a... Agora menos, agora menos. Mas, qualquer dia assim, as miúdas também já querem ir. Sim, já foram. Já querem, mas elas querem ver os delas, não é? Pelo menos ambas foram ao concerto na barriga. Ambas. Foi a ouvir o quê? Estivais. Olha, a Luna, não, mais ainda. Muitos. A Luna foi ver de Strokes, que é, boa. Que é uma. Já disseste isso à Luna? Até não sabe. É. Mas a Luna tem vindo a aprimorar o gosto musical. Sabe. Aliás, eu punha os fones na barriga. Tom Waits. Tom Waits, ela dorme. Então e a Sol foi ouvir o quê na barriga? O Sol foi menos, foi assim mais inesperada. Sim, da Nesta, não. Não, não viste esta parte. Fala Sol. Ó David, estás a falar muito, a conversa é com a Silvia. Desculpa. exatamente. Mas muito obrigado, desculpa, mas fomos, foi uma vez uma, houve um festival ali na Serra da Estrela em que eu fui lá para a música assim à tarde. Na, onde era o Ski Park? Ou onde é o Ski Park? Unhais, não é? Unhais, não é? Não, é manteiga. Sameiro, Sameiro. Sameiro. Sameiro, a seguir a Valheiros. É a seguir a Valheiros, exatamente. Em que a Luna era bebê, não, mas era pequena. E ela estava na barriga. E na função da música no casal, a nossa prenda de casamento foi um CD. Pois foi, foi um CD. Na altura ainda era CD. Vocês casaram-se? Nós casamos. E oferecemos, em vez de velas e de vinho do Porto, oferecemos um CD de música. Pois foi. A quem? Aos convidados? Com o quê? Uma playlist, olha, uma seleção. Olha, são moedas, viu? Marisa Mota. Certeza que não estava a apanhar o grito. Silvia. Isso é um tema giro para falarmos assim. Giro. O Jerónimo vai falar o segredo. Mas antes disso, temos o vais ficar bom para o grupo de reformados de Valverde. Mandei o segredo. Temos o segredo deste casal, na verdade. O Jerónimo está desde há 6 horas a dizer que é um 6 horas, 24 horas. Chamado pica-miolos. A picados dos miolos dizer que é um segredo. Queres branco? Um segredo que vai revelar agora. Este segredo, é pá, eu mas fiquei... Mas peraí, não contas o segredo sempre. Não, aquele não sabe. Estou a fazer... O preço. A fazer tempo. Suspense. Eu, quando o carteiro, o meu amigo, não, isto é que é muito o Zé Luís, me contou esta história, olha, o quê? Eu não acredito nessa história. Aliás, acho que nós entre todos, vamos pedir uma coisa dessas a eles. Sim, eu até me imagino como é que... Como é que vocês sabes o que é que eles fazem? O David e a Sílvia. Botas. Explica. Não é isso. Não, não botas, é isso. Botas. Não é tatuadas. Botas é, de borracha. Botas de borracha. Galochas. Galochas. Galochas. Sabias dessa? Não. Sabia. Vês? Ai, galochas. Então, tinhas aí guardado o segredo do carteiro, do último segredo de Fátima. Não te disse. A gente a pensar em latex e galochas. Olha, também não. Tivemos clientes desses, atenção. Ah, isso foi. Há uma linha erótica também. Há uma linha erótica. Isso foi nós tivemos ali uma projeto linha que tivemos durante que... os anos, que era uma marca mesmo, I Love Galochas. Foi, era uma marca a vender lojas. Sim, primeiro criámos a marca. Criámos a marca a vender na altura em que surgiu. Pai, há, estamos em 2011. 10 10, sim. Pronto, foi uma. Epá, o que é que. Estamos sempre a pensar a fazer uma coisa diferente. Não, não foi. Estou sempre a inventar. Não, que viemos para cá, chuva, não sei o quê. O que é que esta malta precisa? Galochas. Ah, vamos comprar umas galochas. Com estilo. Estão aí galochas. Com estilo, exatamente. Não havia galochas, não conseguias comprar galochas. Como é que a gente faz? Então vamos. Não consegues comprar, não há nas lojas. Pois é verdade, os chineses não têm galochas. Agora. Agora tem. Agora. Mas já também é. Assim, antes de lançar a marca, é? Tivemos que relançar a moda das galochas. Fizemos alguma fase durante anos que não havia galochas. Semana passada fomos ao Primavera ao Porto e era a moda, era camisar as flores, não é bem assim? Camisar as flores. Que é como diz a meio dos joelhos. Como diz a tua filha, a Sol. Igual aos lençóis. A Sol acabou de me dizer há bocadinho que gosta muito da minha camisa. Mas são os lençóis favoritos, atenção. São os favoritos. Não, são os favoritos. Olha, nem tu nem eu me dou para o Brasil. Já viste uma garrafa, portanto elas não vêm aos pares. Já vi uma garrafa. Nós também, já vimos duas, mas nós somos mais. Vou buscar uma garrafa. Não, desculpa, vocês já viram 4 ou 5 garrafas. Ainda só vi uma. Nós somos 4 ou 5. Pois eu sou um. Conversas da Abaladiça. Um café, taberna ou bar perto de si.